pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces, por eso ahora que lo hagan otros también. Eres como una canción que va por la tierra entera, que no conoce frontera, que todos pueden oír, y tienes la condición limpia y pura de un chiquillo, la bravura de un potrillo, que ilumina como el sol. Tuviste que caminar por senderos perseguidos, afrontar. Nadie te vio vacilar a las puertas de la muerte, que morir es mejor suerte que tenerse que inclinar. Eres tú, guitarra y voz. Eres tu poesía y canto, que al mástil vas inspirando las notas de mi canción. Por eso quiero cantar, cantar a los cuatro vientos, que no importa en qué momento podré entrar, en mi casa podré entrar, cualquiera que sea izquierdista, pero si es un anarquista, ese se podrá quedar. Há uma invocação da história para justificar uma série de coisas e para justificar que é uma invocação que, em grande medida, noutros contextos, até podia ser bastante perigosa, não é? Porque ela foi usada noutros contextos como forma de unidade nacional, em que quem divergisse, no fundo, era uma espécie de traidor, não é? Enfim, se me permites, nem toda a gente está nas mesmas condições para cumprir uma série de exigências, não é? É evidente que se a pessoa tem uma casa pequena, quer dizer, acho que às vezes há uma conversa que é muito uma conversa que nós ouvimos, sei lá, entre amigos, que é uma conversa muito de uma classe média educada, que, ah, não, eu não me importo tanto de estar em casa, porque tenho os livros e tenho a Netflix e tal, mas, quer dizer, para a parte grande da população portuguesa, a rua continua a ser uma coisa importante e, portanto, sobretudo, muitas vezes, para a população mais envelhecida, os únicos contactos que se calhar que têm é o jogo de cartas, os homens e as mulheres que têm outro tipo de circuitos, etc. Vão à igreja ou coisa assim. E isso, quer dizer, portanto, nem toda a gente está nas mesmas condições, mais uma vez. O discurso da unidade nacional, por vezes, não dá conta destas pequenas diferenças que são muito importantes Pá, que no fundo tem a ver com as possibilidades que as pessoas têm de realmente cumprirem um conjunto de regras, não é? Que me parecem, quer dizer, está tudo muito, vê-se polícias a chatear pessoas a correr na praia, mas quer dizer, mas amanhã, quando as pessoas forem trabalhar e tiverem, como se viram umas imagens do pessoal da limpeza a apanhar o autocarro às 6 da manhã, ninguém vai lá dizer que eles estão todos uns em cima dos outros e não sei quê, não é? Portanto, enfim, nem toda a gente, digamos que pode, digamos que a unidade nacional é uma coisa bonita, mas é mais bonita para uns do que para outros, eu acho. There's a soldier, ser mundo, represent ser o mundo. All around the Segundo a recente proposta do governo, quem ficou sem trabalho ou viu os seus rendimentos baixar drasticamente devido à pandemia poderá não pagar a totalidade da renda da sua casa, mas terá de se endividar para restituir o que não pagou ao senhorio durante o estado de emergência. Ou seja, quem não conseguir pagar a renda agora, terá de pagar o valor em falta depois da pandemia passar, mesmo que continue em situação de desemprego ou de carência económica. Se para a maioria da população já era difícil pagar as rendas altamente inflacionadas pela especulação imobiliária antes do surto da Covid, será certamente ainda mais difícil pagá-las no futuro com o acrescento da dívida ao senhorio. Parece, por isso, óbvio que esta é uma solução insustentável. E diz ainda que é ridículo que seja o Estado a emprestar dinheiro aos arrendatários para que os senhorios continuem a receber as suas rendas. Cito agora. A lógica devia ser a inversa. Os fundos imobiliários e os grandes senhorios, que já tanto dinheiro fizeram com a especulação imobiliária pré-Covid, não deviam poder lucrar nem um cêntimo durante a atual fase de pandemia, nem com a crise social e económica que aí vem. A Habita acrescenta também, num comunicado, um ponto que eu acho importantíssimo, que é que o dinheiro público que o Governo destina a este benefício aos proprietários sai do Orçamento de Estado para a habitação e estava alocado ao IRU para os programas destinados a enfrentar o problema da habitação precária de milhares de famílias que hoje vivem em barracas, em outras situações indignas e insalubres, e para a construção de habitação social. É estranho, parece-me, cortar desse orçamento agora, porque estamos a falar de pessoas cuja situação habitacional já era considerada insalubre antes da pandemia e cuja urgência de realojar é cada vez maior e cada vez mais óbvia. Portanto, diz a Habita, as verbas do IRU não podem ser desviadas desse fim, muito menos para pagar rendas abusivas. O artigo da Ana Gago menciona ainda aquelas pessoas que vivem exclusivamente de rendas, o que, apesar de estranho, acontece, ou cujas reformas são tão pequenas que as complementam com rendas. É claro, toda a gente tem direito a subsistir e os salários e reformas em Portugal são escandalosamente baixos. Então, diz ela, para estes casos concretos, podem ser desenhadas outras soluções, como, por exemplo, as que estão a ser pensadas para tantos trabalhadores a recibos verdes que ficaram sem rendimentos. Assim, seria possível quebrar a lógica rentista, que de nada serve na proteção à pandemia e ao bem-estar social da população, e seria mais fácil toda a gente sobreviver em condições dignas. Será que saberás viver em liberdade? como deves calcular, neste momento a capacidade de organização está reduzida a um... Bom, essencialmente às plataformas online, não é? Tipo a forma de comunicarmos, de difundirmos as nossas mensagens, etc. Uma série de campanhas estão bastante reduzidas, porque... Concordando-se ou não com a série de medidas que foram impostas durante o estado de emergência, há uma consciência coletiva em que é preciso ter cuidado e é preciso respeitar, ou é preciso pelo menos assumir uma série de restrições e de cuidados sanitários. Portanto, essencialmente temos usado a internet e as redes sociais para divulgar as nossas campanhas. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias.